carro chacoalhante. Aô, trem! Chora, bandido! Olha só! E pode brigar, fazer o seu barraco, dizer que não presto e sou seu descaso, que tudo dá ódio de mim. E pode falar, eu já sei a verdade, pra que maltratar se me quer do teu lado? E você não me engana, o seu ódio é amor. Sei que você por mim morre de ciúme, eu sei que você pira quando sente o meu perfume. Você é louca por mim, o seu ódio é amor. E quando me vê, eu sei que você treme, não sabe disfarçar o amor que você sente. Você é louca por mim, você não sabe viver sem mim. Pode brigar, fazer o seu barraco, dizer que não presto e sou seu descaso, que tudo dá ódio de mim. E pode falar, eu já sei a verdade, pra que maltratar se me quer do teu lado? E você não me engana, o seu ódio é amor. Sei que você por mim morre de ciúme, eu sei que você pira quando sente o meu perfume. Você é louca por mim, o seu ódio é amor. E quando me vê, eu sei que você treme, não sabe disfarçar o amor que você sente. Você é louca por mim, você não sabe viver sem mim.